42 da Colas 43, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 118, bom dia. Colo Salvador, Golo 17, está pronto para o PAC. POP de 1.854, 4 horas e 8 minutos, Galeão. Juliette Alfa, último operador no 0, torre 118, esse homem é 2, que liga 1013, o número é 07. E autorizado o ataque da Juliette Alfa, espera, chama 2-118-62, voo, no 607. 0642, livre. Obrigado. Controle o Kilo Serra Lima para iniciar a descida, poderia fazer algum desvio aqui pela direita, capo está bem. Informações. Quilo Serra Lima desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, está livre o desvio pela direita, reporte na proa de duna. 19.8, aciona 5132. A gente está autorizado Vitória no 360, decola da 10 com curva direita, via da Leda do Dev, é pelo Whisky 50. Controle 198, transponder 5132, o azul 4177. Tá correto, responda acústica, 177. Demora para push. Para o pushback, acionamento com 1804, que a gente 10. 1804, autorizado, pushback, acionamento é importante. 2 horas e passar. Voo no 607, bom dia, autorizado a linha decolada 10, vento 120 graus com 5 nós. A linha decola, voo no 357, bom dia, guarda-costas. Para o táxi do Gol 1804, com 173 de POB, 3 horas mais 46 minutos, alternando Campinas. Autorizado o táxi, a Juliette tinha uma fonte paradão no 0 torre, 1 no 8, 1 no 12, que liga 1013, boa noite, 04. Vive táxi, a Juliette. Pátio Juliette Alfa, ponte de espera da 120 na estimada 286, gol 984. No set, copy. Autorizado, 340 Brasília. Via Pesulo 17, decola pista no zero, curva direita. Seta gole, transição fita. Controle 119.8. Acima 5433. 5.7, autorizado Brasília, 340, decola no zero, curva direita, gole o fita, controle 109.8, transporte 5433, está 5.7. Tá correto, a porta puxa, né? Vai, se ele tá puxa, obrigado. Bom dia. Sou do Mike, X-Ray Delta. Bom dia, afirmo, Mike, X-Ray Delta. Solicitando autorização de reboque, senhor, do pátio número 3 para o finger de número 10, pátio 1. Gol 607. Gol 607, bom dia, fala para o 360, vigilância radar. 360, gol 607. Gol 1642, chama Centro Recife. 12545, alternado 2685. Gol 12545, 12685, pode ir? Yeah. Ah, fez conta. Deixa mais para ele, puxa. Aproximadamente 5 minutos. Ok, sim. Bom dia, 1804, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 120 graus com 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, com 10. A Lima complete final, chame torre no 86. 26, obrigado, mano. Yeah. Torre Salvador, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. O Quilo Serra Lima, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Gente, a intenção é 17. Gente, reporta para a modificação de regras do Quilo Serra Lima. Tchau, bom dia. O número 05, identifique, desça para 4 mil pés, chegada Bonf, o ajuste no 013. 4 mil, Bonf, 13, Bonf, 05. Da base pela direita da 17, reporta ingressando na final, baixo travado, Kilo Serra Lima. Sim, a gente vai chamar a final, baixo travado, Kilo Serra. No 804, decola ao 53, controle em 119.8, bom voo. Bom dia, 198.804, obrigado. Controle gol 1804, cruza 1810. Por 804, sobe para o 360, vigilância radar. 360, vigilância. O Lima girando final, baixar travado, pista no 7. Serra Lima, avistado, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 120 graus, com meia dúzia de nós. Livre, pouso para Lima. Salvador Azul 4177 para pushback de acionamento, pátio 3. Autorizado, pushback de acionamento, portátil 4177. Salvador, na escuta do XR Delta. Autorizado, ingresso, portão 10, reporte no térreo, o Max XR Delta. Será feito, grátis. Voo 607, chama Centro Recife, em 1251, alternado, 133-25. 251-3325, voo 607, boa. Boa. Tá livre o táxi, bom dia. No 5 é número 2 no setor, mantém posição. Mantém com o número 2 do voo. Alô, Salvador, trip 5-5-4 para o pushback 43. Trip 5-5-4, uma deposição. É o número 2, o 03 já é no seu push. 5-5-4. 3517, com nível de estacionamento 07. O 3517 tem a companhia sendo relocada nesse exato momento, na passando na retaguarda após o meio autorizado. O feedback final é contato. Ok, após o feedback da aeronave da companhia, autorizado. O reboque está autorizado. Salvador, gol 1897. 1897, Paulo. Está pronto para o táxi, está com 3 horas de autonomia, alternando Campinas. E o nosso POB é 177. 1897, está autorizado o táxi à direita, ponte para dona 012, 118, são 612, que liga 1013. 612 não, pode ser, obrigado. 1013. Salvador Azul 4177 para táxi, 88 a bordo, 3 horas de autonomia, quero na ponte. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponte para Dona Zero Torre, 118, sou 612, que liga 1013, o Azul 4177. Juliette, Juliette Alfa, ponte para Dona Zero Torre, 6613, Dona 795, autorizado, pushback, você não é contato. Portada, passo para o táxi, bora 171. Clip 5514, autorizado, pushback, final é contato. 5-5-4. Oi, Salvador, eu vou 1-2-9-7, próximo posição, próximo. 1-8-9-7, 1-1-0, grau 0-5-9, autorizado, decolagem, estima 0. Autorizado, decolagem, para o gol 1-2-9-7. Chama Centro Recife, a frequência 251, o alternado no 3325. 251 no 3325 com Recife, gol 204, obrigado, bom dia. Bom dia, gol no 605, desce para 2000 pés, autorizado a final no 0. Ok, 2000, autorizado final da 1-0, 1-605. Azul 4177, ciente a linha e mantém, cabeceira 1-0. A linha mantém, cabeceira 1-0, Azul 4177. Decola 02, controle em 119, decimal 8, bom voo. 098, obrigado, bom dia. Controle em 1897, bom dia. 1897, estado 360, contato radar vigilância. 360, obrigado. 118, decimal 612, liga 1013. QM1013, 9000, X, Juliette, Alfa, no ponto 0, 1418, obrigado, bom dia. Lima Alves, bom dia. Lima Horário de Plano, o Lima Lima Alves. Guarda coordenação, não tem plano de sistema, entrar em contato com a sala aérea. Lima, Papá Romeu, Lima Lima Alves. Ok. prefeito, 5514, está com 52 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador Bom para o táxi. Autorizado o táxi, via Juliette Alves, seguindo o Airbus da TAM, vou te esperar dar 902, 118, são meia dúzia, que negar 1013, segundo quarto. Ok, Juliette Alves, seguindo o Boeing da TAM, está 1013, vai chamar a ponte espera, torre 186, 5, segundo quarto. Bom dia, confusão no bote. O 4177, livre decolagem da 10, vento 120 graus com 4 nós. Autonomia, 3 horas e 40, alterna Campinas. Confirmando o gol no 705, 193, confirmando o PUB. Vai aguardar a TR da 30 que serve à sua direita, poste. Indy Alfa, ponte para a torre, 118, com meia dúzia, que nem a 1013. Destaque, que é a Indy, o gol 1705, para a torre, 118, normalmente. Paulo, bom dia, tá? 3153, autorização de tráfego. Solta. Tá, 3153, autorização de tráfego. Valeu. Ok, quarta coordenação, tá 3153. 360, obrigado. Sim, 36. O 1795 confirmando vai ceder passagem até R da Trip, ok? Manter posição, ceder passagem. Tá, certo, avisou o tráfego. Após o trip, pra frente. Boa, 8, bom voo. 198, obrigado, 4177. Dá 3517, tá no ponto 0, dá 10, pronto. 3517, bom dia, alinha e mantém cabeceiro 10. Dá 3517, alinha e mantém cabeceiro 10. Sobe para nível de voo 360, vigilância radar. Ok, 360, poderia curvar direita direto da EL? Autorizado. Obrigado, 04, ciente, na quarta coordenação. Da 3517, livre decolagem da 10, vento 150 graus com 4 nós. Iniciando, 3517. Salvador, bom dia, prefeito. 55 no 4, ponto de espera da aula 0, pronto. A linha mantém a cabeceira no 0, 55 no 4. Tem, mantém, 55 no 4. Sete final, chame torre no 8, decimal 6. 8, 6, obrigado. Foi Salvador, com o número 605, bom dia. O número 605, bom dia, final da 1-0, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. 605, agora. Antes. 3553, 360 Galeão, tá autorizado. Decola pista no 0, curva direita, seta Tael. Após Tael, voa Leda. Após Jibidev. Prossegue Upper November 857, segura Bezulu no 6. Groof, Bezulu no 4. Controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5437, 3153. Cobalda 10, curva à direita, da Elba ele é a saída para a Bidésia. 392.57, depois o 16, após o 14, concentração grossa. 198, controle 5437, transponde ao TAN 3153, está na posição 08. Está correto, resposta é a push, 3153. Pará 53. Pará 04, ponto cobre. 260 nível, Brasília está autorizado via Pesiluno 7, Formosa, poste direto. Decola pistão no 7, pistão no 0, curva direita, sai da gole e transição ofida. Controle 119, décima 8. Agenda 54, 15. Bora 04. Cuidado 260 para Brasília, o Pesiluno 7, Formosa, poste direito. Decola pistão no 0, curva direita, gole e ofida. Controle 19, 8, transforma de 4. Faz autoridade para o livre acionamento, reporta táxi torre 118, são meia dúzia, Guará 04, confirmar para seus abordos, autonomia. Confirmando agora, estou no dia de 4 horas. Sim. 1605, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus com 05 nós. Pousando 01, 605. Trip 5514, decola 09, controle agora em 119, décima 8, bom voo. Brasil, 04, grato, bom dia. Vou pra explicar o mesmo. Pushback, acionamento 3153. Se tiver que não é portável, é 3153. Bota a 53. Gol no 7 no 5, visual com o Boeing da companhia assinada no 0. Ah, irmão. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém cabeceira no 0. Gol no 7 no 5. Após o tráfego, a gente mantém no 0. Gol no 7 no 5. Chega na 4. Papá, Max 7, Fabio, bom dia, confirmando o parque do Açúcar, que a gente pede saldo autorizado. Decola pista no 7 com a direita, prossegue linha no litoral sul, controle 119, décima 8, aciona 0131, corrigindo 0132, Max 7, Fabio. Décima 9. Libera direito, 219, veja. Na base. Acionamento táxi 2, 1812, Max 718. Viu? Aquele Sarlinho podia fumar. O assistente da autoridade falou. O Quilo Serra Lima autorizado para Serra Delta Lima Oscar 080 Planian, que decola pista no 7 com a direita, sai da Coral, controle 119, décima 8, aciona 0133. Muito bom dia, gol 9695. 9605, bom dia, licitação de Alfa Juliette, portão 612. Corrigindo, reporta antes da Juliette, gol 9605. Alfa Juliette, reporta antes da Juliette, gol 9605. Quilo Serra Lima está correto, confirma a pátria, seus abordos. É 07, aborto, confirmando.